Oscar do Sierra, deixa via para 2010, hoje o altímetro mais 05. Presente final do procedimento ILS X-Ray, pistola 0, está estabilizado. Tango Oscar do Sierra, informa tráfego por 12 horas, 1,4 milhas, rumo oeste, Pantera 90, batalha 432, tráfego adicional. 1 hora, 2, 3 milhas, mantendo 500 pés, Robson 44. 6213, autorizado, alinhar e manter, está no zero. Torre Salvador, azul 9303, ponto de espera da 10, ponto de tabulagem. Azul 9303, boa tarde, mantém a espera. Vai manter. Patatão, Oscar, Golf, Inform, sala 37, libere a direita na delta. Chamos Solen, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2, 1-2. Quilo, desça para nível de voo 050, deu chegada a bandeira de 1. Até mais tarde, combatindo grau. Chamando o combatindo grau decolado, assisto. Tiago Bravo, contato radar na decolagem, suba via, saída São Lomo, transição Doclo para nível de voo 430. Seu voo no Doclo para o 430, como eu tinha lembrado. Passo 463, após Coral, voa direto em Elos. Coral direto em Elos, passo 463. Xena 6213, autorizado em decolagem, pistola 0, 098, 0 graus, 099. Decolagem 0, Xena 6213. Quilos dessa via. Azul 9303, autorizado, aliar e manter, pistola 0. Autorizado, aliar e manter, 9303. Xena 2013, decolando as 4 1, chame o controle, Xena 20, busca o 9, 301, vai 208, Xena 2013. Xena 20, 208, boa tarde. Reforma. Doclo, comércio aliviado. Alemanha 213 com catraga na decolagem, suba via. Redução 1, transição DOC para nível de 1, 380. Sobe via 380, 2 na frente. Autorizado decolagem, pistola 0, vento na nave 0 graus, 0 últimas. Autorizado decolagem, 93, 0. 1, 2, 8, 3, 3, 5. 3, 3, 8, 1, 2, 8, 3, 5. Você não tem ganho de autorizado, galera, mas tem pistola 0. Só mais dois. Chama o controle, 1208, deixa eu mover. 1208, grato, 1305. Salvador, chame controle de leste, frequência 1, 2, 0, decima 1. Oi, Salvador, muito boa tarde, azul 9303, árvore 1. Azul 9303, contato radar na decolagem, suba via, saia da árvore 1, na transição LF, para a linha de voo 200. Via Água 1, relança 200, azul 9303. Desça via para 3 mil pés, o eixo do altímetro na 0, na 5. Estabilizar o localizador, você vai estar. A parte do Goiás, caso você ache no Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Diretamente, você vai estar. Salvador, vou passar a rocha Golfo Serra para estabilizar o localizador. Matatão Rocha Golfo Serra, autorizado por uso, pistola 0, vento na nave 0 graus, 0 últimas. Vive por uso, pistola 0, rocha Golfo Serra. Matatão Golfo Serra, até o Yankee decolado de 4 e 5, chame o controle 1-2-0, deixe-me oito. 1-2-0-8, uma boa tarde, bom trabalho, muito grato. Salvador, Papatango Serra, Hotel Yankee, volta. Papatango Serra, Hotel Yankee, contato radar na decolagem, suba via, saída Coral 1 Bravo, para nível de voo 100. 100, subindo via. De altitude em etapa, eu acho que é bom aqui. Alaska, Golf Kilo, informa o tráfego 1 hora, 19 milhas, mantendo 500 pés, opção 4-4. Obrigado. Ponto 3436, sua identificação. Essa via chegada com médio 1 para nível de voo 050. Sapatango, Sierra, Terra, aqui na escuta. Não, explica, senhor. O senhor também tem aqui a Whisky 33 até Ilhéus, após TD. Certo. Tá, 223 de Coral. E após prossegue até Dendê. Ilhéus, Dendê. Eu chamo todo o Salvador, eu conheço o número 8 do Sinal 95. Bom, aqui é do Palatão, gosto do Gorfiquinho. A intercepção na final do IAS. Palatão, gosto do Gorfiquinho, bom dia. Autorizado por pouso, custa 0, vento 1, 9, 0, grau, 0, 7, 9. Autorizado por 9, 0, gosto do Gorfiquinho. Chame Centro Recife, frequência 128.8 até 135.3. Confirma, senhora, 9300, 9303. 9303, chame Centro Recife, frequência 128.8 até 135.3. 1288, 1353, azul 9303, bom trabalho. 436, desça via para 2 mil pés, por exemplo, no procedimento elástico seu, forma estabilizada. Informa o tráfego de 12 horas, 1 ou 2 milhas, mantendo 500 pés, rodas são 4-4, não interfere. Tetramo Golf. Chile. Mike, Victor Alfa, confirme o local sobre o voo. Então, meu grupo como mais natural com a opção 44, vertical Pirajá, batendo 500 pés. Grupo confirma direto em mar. Reporte passando através do Pirajá. Grupo com a opção 44, mais natural, batendo meu grupo. Microfone na escuta? Atenção, você está arrumando a rua, através do sistema da família de aula, Marcos Geraldo. Frente. 6771, contato radar, a 64 milhas do oeste de Salvador, voo Gomédio, para interceptar a chegada da Gomédio, reporte no 10 descida. Deixa eu meter o Salvador para o Simão 8 do Simão 95. Oi, Salvador, boa tarde. Eu vou 2013 na Arboruna Elefa, passando 1700 pés. 2013, contato na decolagem, suba via, saída Arboruna, transição Elefa, para nível de voo 360. Dia Arboruna Elefa para 360, com 2013. Informa o tráfego 1 hora, 1,2 milhas, rumo sudoeste, mantendo o nível de voo 080, Embraer 110. Tão 3436, autorizado por uso, sistema 0, vento 9, 0 graus, 07 mais. Autorizado por 7 Salvador. Tráfego 2 horas, 9 milhas, rumo sudoeste, mas mantendo o nível de voo 080, para 110. Atacando o seu atalhante, 51 milhas sudoeste de Salvador, serviço radar encerrado. Chame o controle de Léo, se reconhecendo a 2-0 décima 1. Do 2000. Foi uma rádio de distância de Salvador, o Bravo Lima Papá. Então, Azul 2771. Azul 2771, deixa ele manter o nível de voo 050. E a chegada é momento de ônibus. de aeroporto de recepção, valeu? Então, 3436, São Lugano 7, libera direito, chama o Stolen, 121, 219. 3436, mantenha a sua de voo visual, mantenha o número 510, informe ingressando, informe no sobre o voo de início da ilha de Taparica. Zero, sua identificação dessa vez chegada a bom para o nível 060. É chegado. Azul 2771 informa o tráfego 2 horas, 28 milhas, rumo sudoeste, passando 140 para 310 para 7378 da Gol. Sete, o azul. 2771. Segura para a Mike Vitor Alfa, não visual para o carro no Google. Mike Vitor Alfa, forte, final para a posta. Visual com o carro, Mike Vitor Alfa. Paz Lima, papai, na escuta. Eu fui na distância de Salvador, nível que mantém e código acionado no transporte. Autorizando, alinhar e decolar pista no 0, 217, 0 grau, 07 nós. Grande Agilete, prossiga. Agilete, mantendo 1500 pés. Ingresso contra Veracruz após Tarifa e Interlagos, deporte visual com campo, até chegar de visual, 1.500 pés. 3.0.3, chame 106, frequência 1.200.8, até 95.3. Chama a equipe 288, alterna 353, no gol, no gol 2013. Bravo Lima, papai na escuta. Sobre a área de voo visual, confirme o destino. Confirmo então 3378. O telefone mantém o ponto de espera. Fala CN0140, confirme procedência e tipo da aeronave. Eu fui no forma autorizada, alinhar e manter o pista no 0. Mike Vitor Alfa, ciente do cancelismo. Vitor Alfa, Juliette, cumpriu o controle, desça para o nome aqui aos pés, em quase sob regra de voo visual, corredor Veracruz para Paris e para Interlagos. Interlagos. 771, desça para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0, no 5, se considere restrições de altitude em TAP e de velocidade. Graças, até para, meia, para 3 mil, considerando o TAP. E 1500. 208-3378, obrigado. Bom trabalho, Capitão. Põe em marcha. É o meu gosto, peço ali. Patrão Salvador, voa 3378, cruza 1000 e 100 na Mons Departure. Tá, Romeu, Hotel Romeu Golfo, prefira. Tá, tá, José, ele já avisou a Corrêa Guimarães para pouso. Prefiro 78, leader contact from the depot, come via Momo Transit. The Momo Departure Transition 32370. Momo Departure Cook T Transition 32370, sound 3378. É pra me falar Lima, Bravo Lima, papai, escuta. Lima, papai, enquadra sem atitude, corredores. Via corredores, aqui ingresso corredor Vera Cruz, após Paripa, após Pelados, para o translado até Serra, Novembro, Mike Eco. Isso é para o nome que as pés. Bravo Lima, papá. Rocha Golf Kilo, autorizado o cruzamento da onda 7, papá, chance na frequência 1. Corredor forte até Serra, Novembro, Mike Eco. Veja o Juliette, confirme o local de sobrevoo. Veja. Papa, uniforme Bravo Lima, Papa informa o tráfego. Papa Alfa 3-2, procedente de Serra Novembro, Charlie Lima, Cairo Lourenço, para Salvador, também ingressando o corredor Vera Cruz, autorizado até o 1500 pés. Azul 2771. Comandante, boa tarde, 330, informação forte. Confirme? Informação forte. Chinano é 320, essa é a minha identificação dessa via chegada do Bombeiro para o nível de 060. Bombeiro 095. E 9640, desce para 2, vem pé, existe o altímetro 9015, projeto final do procedimento, forma estabilizada. 2 mil pés, contará estabilizada a final daqui, da 9045. Acho que eu vou filiforme de água. É, Barba, ó, chegou o telefone. Vamos lá para conferir a altitude. O INS, o azul 2771. 2771, chame tudo, 18 decimal 95. 118-15. 118 decimal 95. 118-95, boa. 19640, é autorizado 2500 pés. Para estudar o altímetro 9015. 2.510, 9.400. 9.400 é cruzado, final do procedimento elétrico, forma estabilizada. Pode dar estabilizada final, pode passar a dúvida, pode mandar a informação. 2.510, isso, 9.400. 2.510, 9.400. Confirmando a CNM 141, acionando a identificação dessa via chegada 11 para nível de voo 070. Acionando a 320, acionando a identificação dessa via chegada com média 1 para nível de voo 060. Identificação dessa via chegada a mão para o nível de voo 080. Nível de voo 080, via chegada a mão. Alvo Lima Papá, confirma a altitude. Alvo Lima Papá, não recebo o modo diário, confirma a altitude que cruza. Confirmar o vento para o azul 2771. 1880 graus, 07 nós. 7, Juliette, mantenha a corrida Vera Cruz, ingresso para o Pelagos, a parte de volta visual com calma. Só me passando 4.000 pés. Call, receive center frequency 126, decimal 85, alternate 125, decimal 45. 125 and alternate? 125, decimal 45. 125, decimal 45, start 3.78. Desce para 2 mil pés, projeto final procedimento para informe estabilizado. 2 mil pés, reportar estabilizado na final da estreita 1-0-1-0-1-0-1-0. Seu último informe confirma a altitude. Obrigado, Max. Então, 2422, te considero. Boa parte do uniforme, bravo no uniforme, confirme a altitude. Agora, passando 3 e 7. 9640, chame turno, no momento de cima 95. 7295, 9640. Azul 4422, busca para 4 no 10, altitude, altitude, altitude, 9095. 4000, 0, 4, 5, 4, 5, 5, 5. Bravo Lima uniforme, passando 3 mil pés, não recebo modo Charlie. No 0, no 5, quando só de incrementar a razão de descida? Bravo Lima uniforme, já bravo Lima vai passar. Dois, informa o tráfego 1 hora 11 milhas, rumo ao sudoeste, batendo 3 mil pés, Charlie 208, tráfego adicional 10 horas 8 milhas, rumo oeste, passando 3 mil para 1.500 pés, uniforme Lima Alpha Charlie. Chamando 141, reduza para 220 mais. Chamando 320, desça para nível de voo 050. Cruz, parei para Interlagos, você pode visual com o campo outra perto. Cuidado com o 4432, aguarde autorização. Afirmo, tráfego ainda posição de 3 horas, 2 milhas, informado anteriormente. Identificação dessa via chegada o Red 1 no nível de voo 090. Zero, certo, mantenha. Certo. Oxalana 320, desça para 4 mil pés, ajuste o altímetro no 095. Azul 4422, desça para 2.500 pés, autorizado de novo procedimento da SXU, informe estabilizado. Azul, 4-4-2-1. Correia 3, prosseguir aqui, né? Número 3, 320, desça para 4 mil pés, altitude altímetro no 0-5. 4 mil pés, 0-5, pode fazer o 3-2-0, liberar as restrições de altitude em intacto, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, tem que ter certeza de resultado, mas tem 2 coisas assinadas. Usa para 2, 2-0 mais, eu chamei minha 3-2-0. 3-2-0. 1-4-1, desça para nível de voo 050. Eu chamei minha 3-1-5, desça para nível de voo 060, usa para 2-0-0 mais. Afirmo, 2-0-0 mais, isso é para o nível de voo 060. 060, Alexandre Torre, no 93190. 295, Guilherme. Salvador, Papatango, Vitor e Juliette. Papatango, Vitor e Juliette. Reporte sobre a posição Ceasa, deixando meu pés. Ajuste na 0 no 5. Volta a posição Ceasa, deixando para o meu pés, Vitor e Juliette. Xanamia 315, recuperação para sequenciamento, curva direita para 175, limitado pela rádio 260 de Salvador. Direita 175, limitado para 260 de Salvador. Estabilizado, passado 22. Correto, deixa eu entrar no número de 195. 1895, azul, passado 22. Torre, boa, tarde, azul, passado 22. 320, desça para 2010, 2500 para o autorizado de procedimento de SXV, forma estabilizada. 2500 autorizado de SXV, foi estabilizado, chamei-me a 320. Quase passado 2. Thiago Fiosca, decolado aos 28, mantém para o ataque de GM no litoral, pode seguir corredora chefe e chame controle, no 20, decimal 8, não é? Acontece para o litoral, 208. Tiago Fiosca, obrigado. Seu Xanamia 315, informa o tráfego 10 horas, 15 milhas, somo oeste, mantendo a 1500 pés, ultra leve, super avançado. Tiago Fiosca, Tiago Fiosca. Tiago Fiosca, Tiago Fiosca. Tiago Fiosca, Tiago Fiosca. Tiago Fiosca, Tiago Fiosca. Tiago Fiosca, Tiago Fiosca. Tiago Fiosca, Tiago Fiosca. Tiago Fiosca, Vitor e Juliette corrigindo, reporte passando a rimar. Passa, reporte passando a rimar, Vitor e Juliette. Oi, Salvador, Papa Ramon, você é a confiança, corredor certo? Pega o Fiosca, que eu não tenho escolha da chave, pode parar da barra. Passa, parar da barra, você é a confiança. Eu chamei minha 141, retração para o sequenciamento, mantém a prova 205, limitado pelo poder mais de 100 de sempre. Boa, o limite é 1-0-0, de cima, 61-4. 1-1-4-1, desce para 3 mil pés, hoje estudante, 1-0-1-4. 3 mil, 1-0-1-4, 61-4. 3-1-5, desce para 4 mil pés, hoje estudante, 1-0-1-4. Para 4 mil. Confirma indicada. Tempo em 80 mais ou menos. Excelente. 315 para o localizador, correr à esquerda para 080, forma estabilizada. 080, forma estabilizada. Leste, Embraer, cruzando agora o eixo da 17. O vento na 7, 0 graus, 07 nós. Autorizado por grupo de no 7. Com as autoridades com 10, 20 milhas. Escada? 210 mais. Liga para 1909, destino 1941, informa o tráfego 10 horas e 12 de milhas, rumo noroeste, passando 2500 para 2010, e a 2320 da Chané, com 1909 de grau de redução. Aqui, 799-61. Número 141 para o localizador, curva à esquerda, rua 140, forma estabilizada. 140, levanta estabilizado, né? Papelizou, e a 6-0, chame a 3-0. 6-0, chame torre, no meio do 95. Copiado, chame a 3-0, tráfego 9 horas. Uma milha mantendo 1.510. Chamativo. Chamei 3-0. Boa tarde, continua por estimação. Aguarde autorização de pouso, ajuste ano 014. Informe para a Alfa 32. Curta o sinal da pista auxiliar, número 2 para pouso. Sim, aguardando, eu tentaria o Benjamin 3, vai já. Funcionando ano 14, eu separei 2.010. Eu já final do procedimento de execução de forma estabilizada. Estabilizada, né? Eu posso. Chamando 315, eu espero 3 mil pés, eu estou altimento na 0 no 4. Chamando 315, na escuta? Acerto. Eu separo 3 mil pés, eu estou altimento na 0 no 4. Tráfego à frente, meia dúzia de milhas com 1509 de grau em redução. Reduz a. Desce para 2 mil pés e chame o turno no meio 3195. 3 mil. Retorno de Juliette, sala 33, confirma 44. Retorno de Juliette autorizado, sala 180, reporte livre na Oscar. Autorizado pouso, pista 0, vento 7, 0 graus, 07 nós.